Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje somos um verdadeiro marco na história da Rádio Zero. Houve um dia que ela escreveu que não queria mais, mas eu não gostei, mas aceitei, virei a página. Concordava e sem mágoas, se ela quisesse aparecer na mesma, era nas calmas. E pensava, até parece que adivinha, é que quando estava com elas nessa noite ela vinha para aproveitar a vida e eu sentia nos lábios dela só de leve aquele copo de vinho. Aí o racional já não interessa, ele tinha tudo o que ela precisava, mas depressa. Ela entendeu o chorão e que toda a patricinha adora um vagabundo e que a nossa cena era essa. O tempo voava quando me sentava com ela, e se eu tivesse sem telefone, sentava com ela. A verdade é que juntos era só vida bela, até ela dizer que ele era o homem da vida dela. Ah, não estava nada errado, agora acorda ao meu lado, minha Patrícia, melhor coisa do mundo, porque ela adora o vagabundo. Não entendia o meu meio e vice-versa, mas quando eu disse que ela ia ser minha, não era só conversa. Quando eu lhe disse para o bazar, psicologia inversa, e para azar dela ainda sabia falar com ela em verso. Eu não decolo, mas não fico longe, és do meu time e melhor do meu 11. Joguei um FIFA, expulsei os bradas, liguei o FaceTime e fiquei 3 horas a ver o teu bronze. Eu jantava com elas, mas só me ria, mensagens para ti só para te contar o meu dia. Pela regra não podias, mas a regra não me interessa. Ainda basava chateada a perguntar que dança é essa. Até ao dia em que disseste como é que eu fiz isto, eu avisei, estava marcado e tu nem fingiste. Deixaste uma mensagem a dizer está tudo errado. Baby, agora acordas ao meu lado. Ai, não estava nada errado, agora acordas ao meu lado, minha Patricinha, melhor coisa do mundo, porque ela adora o vagabundo. Agora teu e tu sermos velhinhos, até as nossas babies terem filhos, até os babies delas terem filhos. Eu e tu já só nos rirmos. Agora é teu e tu sermos velhinhos, até as nossas babies terem filhos, até os babies delas terem filhos. Ah, e eu e tu já só nos rirmos. Ah, não estava nada errado, que ela adora o vagabundo. Agora teu e tu sermos velhinhos, e até as nossas babies terem filhos, e até os babies delas terem filhos, e nós já só nos rimos, e nós já só nos rimos. E nada está errado neste Conversas de Esquina de hoje, o segundo programa de maio. E porquê é que somos um marco na história da Rádio Zero? Porque recebemos Marco Horácio, o ator e apresentador Marco Horácio. Alô, tudo bem? Alô, muito obrigado por teres aceitado este... Obrigado eu. Este, e não sei se não há nada de errado, vamos ver como é que isto corre. Vamos ver como é que isto corre. Isto pode subitamente terminar a meio. Sim, sim, sim. Comigo há muita coisa errada, eu sei isso, mas a ver se tu descobres. Vamos a isso. Eu não tenho um curso de psicologia, mas andei lá perto. Tenho que te perguntar, és fã daquele ditado popular que diz mais vale uma casa hipotecada do que não fazer um filme? Deve ter sido criado há pouco tempo. Há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo, não é? Eu acho que sim. Eu acho que quando nós perseguimos qualquer coisa na nossa vida, vale tudo. E neste caso valeu hipotecar uma casa, porque infelizmente em Portugal não há apoio, uhum. e não o conseguimos arranjar a tempo e, portanto, entre ter uma equipa de 40 pessoas à espera e eu não avançar com isto, decidi avançar. Pronto, fazia parte e eu cheguei aos 40 anos e pensei, ou estagno aqui e acomodo-me, ou então dou sacudi dela à minha vida e foi o que eu fiz. E pronto, uns chamam-me de louco e essas pessoas têm razão, de facto. Foi um risco calculado ou um risco que deu com que muitas noites não dessem para dormir? Foi um risco calculado inicialmente, porque, como eu digo ao meu filho de 9 anos, quando se promete uma coisa tem que se cumprir. E eu, quando dou a minha palavra, contra tudo e contra todos, eu avanço sempre. Mas posso-te dizer, e se calhar és a primeira pessoa a quem diga isto, os últimos 2 anos têm sido muito complicados para mim, porque ainda estou a sofrer com esse processo da hipoteca e de recuperar a casa, e de facto foi muito complicado. Mas eu acho que o resultado final foi bom e acho que valeu a pena. Lá está, este sim um marco que eu deixo na minha carreira, que foi ter feito cinema e ter feito como eu gostaria de ter feito. Havia bases para suportar um possível fracasso? Não havia, isto foi mesmo sem rede. Ou seja, se isto corresse mal, corria mesmo muito mal. E muito mal, sobretudo para o meu lado, não para o lado de mais ninguém, até porque eu tenho sempre a mania que eu suporto a dor dos outros e os problemas dos outros, sempre foi assim, e se isto corresse mal, só me corria mal a mim, e muito mal a mim. Felizmente, não correu, mas podia ter corrido. A sorte protege os audazes. Sim, neste caso protegeu, e só que também já não vou desafiar a sorte mais uma vez, não. Já gastaste todas as vidas. Já não tenho casas para hipotecar. Não, já não vou. Eu acho que valeu a pena. Mas os problemas que traz e a burocracia que é muito penoso, porque durante a rodagem do filme tive que estar a tratar do processo da hipoteca e em paralelo e tira-te muita energia e muito desgaste, e ainda hoje estou um bocadinho a sofrer com isso para me recompor a nível emocional, porque as pessoas não têm muita noção, mas fazer um filme e estar como produtor, como diretor de atores, como ator, é um bocado cansativo e é muito esgotante, mas como eu te disse, o resultado final valeu a pena. Acho que é um belíssimo filme, não é pretencioso, era isso que se queria, e é uma comédia romântica, e eu sou adepto do romance. Não houve um prejuízo financeiro, mas sim um prejuízo emocional? Houve um desgaste muito grande emocional, que hoje ainda eu estou a pagar, porque foi muito complicado, porque gerires tudo isto, e gerires a expectativa se vai ter público, se não vai ter público, se vamos recuperar, se não vamos recuperar, isto tudo enquanto estás a rodar e enquanto estás a fazer a edição do filme e depois da estreia e depois vês as bilheteiras e depois não sei o quê, não foi fácil. Ganhaste o síndrome de sofrer por antecipação? Não, isso eu já sofria, já tinha, portanto estava em casa. E tiveste muitas vezes que justificar o teu mau feitio. Isto não é por mim, é por umas contas que eu ando aqui a fazer. Por acaso, essa do mau feitio, aliás, sou eu próprio a dizer que tenho muito mau feitio. Há quem diga, há quem chama mau feitio, eu digo que sou exigente e muito perfeccionista, o que é talvez o meu maior defeito, porque aquilo que eu exijo de mim, que eu às vezes sei que é demasiado, exijo dos outros. E às vezes eu tenho que perceber que as pessoas funcionam noutro ritmo e conseguem chegar ao mesmo sítio. Mais devagar e por outro caminho, e isso é uma lição que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, e mais uma vez tenho aprendido também desde que sou pai a perceber que é preciso às vezes compreender o outro lado e ter mais calma e não exigir tanto, e às vezes o facto de exigirmos muito de uma pessoa não quer dizer que ela dê. Às vezes, psicologicamente, se incentivarmos a pessoa e arranjarmos forma de chegar a ela de outra maneira e não pela exigência, ela consegue dar aquilo que tu queres. Mas a idade não traz essa paz de compreender os outros? Agora sim, agora tenho muito essa paz. Aliás, há alguns anos que tenho essa paciência e essa capacidade... É um dom que se ganha, a paciência. É, por acaso é verdade. E hoje em dia há muita coisa que pronto, também tem a ver com a minha costela alemã, de ser muito exigente e muito perfeccionista. Hoje em dia já consigo dizer, epá, está bem, não te chateis, deixa andar, que as coisas não demora um, demora dois, ou demora três. As coisas são como são, e essa maturidade tu vais adquirindo, e essa capacidade de perceberes que as pessoas trabalham a um ritmo diferente do teu, cada pessoa tem a sua forma, o seu ritmo, e portanto tens que respeitar isso. A idade adulta traz as contas para pagar e também a relativização daquilo que é a vida? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia é aquela coisa, tu antigamente dás importância a tudo, e hoje em dia percebes que há coisas que não vale dar importância porque não tem importância nenhuma, porque com o tempo acabam por ou por se resolver, ou por se revelar muito pouco, ou seja, muito poucas. Portanto, não vale a pena seres tão persistente e perderes noites a pensar em muita coisa. Tiveste em ti todos os sonhos para mudar o mundo? Sim, tive, e tive muito essa vontade, mas depois de 23 anos de carreira já percebi que... É uma luta inglória. É sobretudo porque quando consegues, o meio artístico é muito peculiar, e quando tu estás 23 anos a remar para um lado, e eu acho que é o remar para a qualidade, para as pessoas com formação, para dar oportunidades aos mais novos, sobretudo àqueles que estudaram para ter essa oportunidade, e quando tu tentas fazer televisão sobretudo, não só apenas para entreter, mas também para informar e mudar mentalidades, chegas à conclusão que nem toda a gente está no mesmo barco. E normalmente as pessoas que entram no mesmo barco do que tu, a meio, acabam por desistir e seguir outro caminho, porque é normal que isto é muito cansativo, é muito doloroso às vezes. Nunca te fizeste compreender ou nunca te compreenderam nessa luta que tiveste? Não, eu acho que também não quero fazer de vítima, eu acho que isto tem tudo a ver com a minha forma de ser pessoalmente. Ou seja, eu acho que não tenho feitio nem... para estar neste meio artístico, porque eu sou considero uma pessoa extremamente prática e simples. Para mim, as coisas não vale a pena complicar nada. Para mim, a televisão tem que ser feita para as pessoas e não para números. Isto para mim é óbvio. E há muito pouca gente a pensar como eu. E, portanto, é muito difícil tu contrariares um lado económico que eu sei que é preciso ter, mas que eu acho que tu consegues, com fidelização e com... qualidade, tu consegues unir as duas coisas. Só que o problema é, tu para teres qualidade na televisão tens que insistir. E hoje em dia é tudo muito mediático e muito rápido. Sentiste de quem te sido mal olhado perante ti por pensares dessa forma? Que mais vale a qualidade do que a quantidade de quem vê? O que eu acho, hoje em dia o que acontece muito, não interessa de seres bem sucedido naquilo que tu fazes. O que interessa é teres os conhecimentos certos. E isso é a verdade absoluta da minha profissão. Tu podes ser espetacularmente bom e podes ser maravilhosamente bom, isso não quer dizer que tu tenhas trabalho. E é uma coisa que eu digo a toda a gente que está a começar, é pá, não ponhas em causa o teu valor, porque vais ter muitas pessoas a pôr em causa, portanto não vale a pena tu seres uma delas, porque isto nada tem a ver com mérito ou com... Isto tem a ver com... A nossa profissão tem a ver com números, sobretudo, já nem com números, e tem a ver sobretudo com as amizades que tu fazes e os conhecimentos que tu tens, ponto final. És traído constantemente pela profissão que tens? Não sou traído, até porque eu não me deixo trair. Se eu me tivesse deixado trair, hoje em dia estava se calhar agarrado a um canal. Tiveste em algum momento a tentação de te agarrar aos números? Eu não consigo ir por aqui, olha que se lixe, junto-me a eles. Eu acho que há sempre uma altura na vida em que tu começas a procurar a tal estabilidade, porque os números dão-te estabilidade. Um contrato dá-te estabilidade. Só que é uma escolha muito complicada. Ou seja, ou que tu consegues um contrato em que a tua filosofia de vida e de estar na profissão não é posta em causa e é muito complicado, ou então tu tens que sempre ceder por algum lado. Ou tu optas pela estabilidade financeira e por uma vida normal, ou tu adotas por... Epá, da consciência tranquila e uma vida não tão estável e que vai vivendo de momentos que tu tens e de espetáculos que tu fazes à parte. E, ou seja, eu acho que aqui a grande mais-valia para qualquer artista, qualquer cantor, qualquer, é não dependeres de televisão para sobreviveres, é arranjares projetos paralelos. E é o que eu tenho feito sempre ao longo da minha vida. O seres verdadeiro traz mais problemas do que propriamente consciência tranquila? O facto de seres verdadeiro, acho que a única coisa que te traz é teres uma consciência de facto tranquila. Eu sou sempre direto, gosto que sejam diretos comigo, não gosto que andam a florear. Não podemos, porque não, digam porque é que não podem, porque a vida é mesmo assim, os nãos fazem parte da vida, o gostarem mais de ti ou menos faz parte da vida, não podemos agradar a todos, como diz o meu pai, nem Jesus Cristo agradou a todos, portanto quem sou eu? Eu nem sequer sei dividir, nem sei fazer milagres. Portanto, eu acho que para mim mais vale seres verdadeiro, sobretudo porque para mim como pessoa, eu estar tranquilo comigo é muito importante, e sentir que não enganei ninguém, para mim é fundamental. És pessoa de dar murros na mesa. O que vocês me estão a dizer não é bem assim, explica-me a verdade, se faz favor. Não dou murros na mesa, mas talvez às vezes uso o meu humor para e a minha frontalidade para levar uma pessoa a esse ponto, ou seja, e ao longo da minha vida, e hoje em dia eu tenho isso, quer as produtoras, quer os diretores de canal, quando falam comigo falam com grande sinceridade, porque já sabem também que não me conseguem enganar, porque eu também já conheço um bocadinho isto, já sei como é que isto funciona. Murro na mesa nunca dei, mas já recusei muita coisa diplomaticamente, e já recusei muita coisa dizendo aquilo que acho e aquilo que penso sobre aquilo que me estavam a propor. Com a tua verdade, és um caso de um milhão no sucesso que se tem nesta área? Não, gosto de pensar que não. Acho que tiveste há mais... o euro ao milhões? Não, eu acho que a única coisa que me diferencia de muita gente é que faço aquilo que gosto, e há muita gente que não faz aquilo que gosta e tem que trabalhar por necessidade ou por... eu não sei, eu não me considero um sortudo, porque se eu fosse sortudo, neste momento estava casado com a Irina Sheik e tinha um contrato milionário numa... com o Real Madrid. Ou então com outro clube qualquer, ou estava a fazer filmes em Hollywood. Não, acho que me considero uma pessoa sempre lutadora, sempre, acima de tudo, sempre muito humilde, muito trabalhadora, muito profissional, e acho que a única coisa que eu às vezes me queixo é de mim próprio, ou seja, se calhar eu devia ser um pouco mais flexível na minha forma de estar na minha profissão, mas depois, quando tu és pai e quando esse momento acontece e tu já és uma pessoa responsável e queres deixar um bom legado, acima de tudo o legado que eu quero deixar ao meu filho é, pá, cumpre a tua palavra, segue o teu caminho, não pises ninguém para chegar lá, e percebe que se realmente fores bom e tu consegues lá chegar, pode demorar mais tempo e vai demorar sempre mais tempo, mas acima de tudo mantém-te honesto a ti próprio, e para isso há muita coisa que tu tens que engolir e tens que ultrapassar e tens que esperar, tens que ter paciência. O exigir demais em relação a ti faz com que tu não conheças tão bem os teus limites, ou já te apercebes de onde é que realmente podes chegar e não consegues passar daí? Eu acho que é assim, os teus limites, a partir do momento em que tu achas que já atingiste os teus limites, é muito difícil tu continuares a fazer seja o que for. Eu acho que o meu limite ainda não o atingi. Agora, o facto de eu ser como sou impede-me de, não digo de chegar mais longe, mas chegar a uma parte da minha profissão onde se calhar também não me interessa chegar. Ou seja, o mediatismo para mim é o pior da minha profissão. O facto de tu teres de expor socialmente para seres aceite é a coisa que mais me chateia, porque eu acho que o teu trabalho devia falar por si só. É o maior sabo que tiveste que engolir. Não, porque ainda essa não... exposição de eu tenho que aparecer para ser notado. Não, sabes porquê? Porque eu nunca me expus a isso. E eu hoje em dia sei perfeitamente que não sou nomeado tantas vezes porque eu não me exponho socialmente. Porque, e vou-te dizer, é a primeira vez que falo nisto, a mim faz-me imensa confusão como é que eu tenho 23 anos disto, e este ano, por exemplo, nos troféus TV 7 dias. Que valem, o programa Got Talent é nomeado para o melhor programa, e eu não sou nomeado para melhor apresentador. Não que isso me tire o sono, mas acho que não faz sentido. E eu em 23 anos nunca fui nomeado para nada naquilo que fiz. E eu sei que te fiz coisas boas, mas isto é o preço que eu pago por ser socialmente um bicho do mato e apenas vou trabalhar e venho para casa, e vou para casa, vou para o trabalho. Não vou a festas, não dou muitas entrevistas, não me exponho muito socialmente, e o retorno é este que tu recebes, pronto. Mas isso eu já sei à partida, ou guardo a minha privacidade e protejo aqueles que me rodeiam, ou exponho-me, e depois é muito complicado tu teres uma vida tranquilo e normal. Tinhas de fazer capas para que Portugal reconhecesse o teu talento? Eu não digo Portugal, eu acho que as pessoas têm reconhecido, sabem quem eu sou, e aliás, quando vou na estrada e faço rochinol, e mesmo agora com o 3 é demais, temos salas cheias. Eu não culpo as pessoas nisto, eu acho que isto passa muito por haver honestidade e haver também alguma lógica nisto, porque se fazem prémios todos os anos a nível de televisão, e já me aconteceu quando fazia o Notícias em Segunda Mão com o Eduardo Madeira, eu nesse ano fiz 3 projetos, foram os únicos projetos a nível de comédia que foram inovadores nesse ano, e nós não fomos nomeados para nada, nem eu nem o Eduardo. Portanto, para mim há aqui qualquer coisa que não funciona. Portanto, se fazem prémios anualmente de televisão desse ano, eu acho que os programas que tinham de ser nomeados era o que se fez desse ano, e não de 5 anos atrás ou 4 anos atrás, e continua-se a trabalhar assim. Eu acho que há uma grande desonestidade e há uma grande falta de respeito até com o público nestas nomeações e nas pessoas que estão por trás destas nomeações. Há momentos em que te apetece desistir. Eu já não estou para isto. Vou-me embora. Ah, e eu posso dizer que estou muito próximo de um desses momentos, porque depois de 23 anos estou mesmo cansado disto. Estou mesmo cansado. A mentira em si, dentro do meio, é o que te consome a alma de fazeres aquilo que tanto gostas? Não é bem... Eu acho que é mais a injustiça. É isto que me chateia. Eu acho que, da mesma maneira que eu, quando fiz o conservatório e comecei a trabalhar, tenho montes de colegas meus cheios de talento e melhores do que eu e que nunca tiveram uma oportunidade. Mas sentes-te culpado por eles não terem uma oportunidade? Não, não me sinto culpado por causa disso. Sinto, eu acho que isto é como tudo na vida. Porque é que um curso diferente do conservatório, as pessoas saem e podem estagiar e podem pelo menos ter uma oportunidade para mostrar aquilo que valem, porque é que os atores não podem? Porque é que continuamos a viver numa era de imagem e não se dá oportunidade às pessoas que estudam e que se dedicam e que trabalham realmente e pagam propinas para seguir um certo caminho, neste caso de atriz, de atores, de cenógrafos? Porque é que se continua a privilegiar e arriscar em pessoas que não têm talento à partida? Isso não quer dizer que não surja, como surge noutras profissões, pessoas talentosas e de repente que conseguem vingar. Mas eu acho que o processo, todo o processo está errado. Porque, acima de tudo, devia-se ir buscar e apostar em pessoas que estudam e que lutam e que têm o sonho de seguir aquela profissão e não em imagens ou pessoas bonitas ou pessoas que são amigas ou que são... Mas, infelizmente, isso são coisas que eu não posso... A única coisa que eu posso fazer é aquilo que eu estou a fazer neste momento. É sentir-me justiçado também por essas pessoas. Sofre-se muito com as injustiças que os outros vivem. Dizes muitas vezes para ti próprio... Se calhar eu deveria estar ali e outra pessoa é que deveria estar aqui. Eu não digo isso, eu não penso isso, porque eu, quando estou no sítio e quando estou a fazer as coisas, estou a fazê-lo por mim e também estou a fazê-lo um pouco pelas outras pessoas. Ou seja, eu sei que há muitos colegas meus que andaram comigo na escola, que me veem na televisão e que gostam de me ver e que dizem, epá, ainda bem que tu te conseguiste safar. Não há inveja? Não, não. Aquele gajo conseguiu uma zona. Não, não, não. Ah, ok. Há aquela coisa... Que também é triste, é, ainda bem que conseguiste safar, ou seja, isto é mesmo aquela coisa tipo, epá, um gajo tem, mesmo que sejas bom, tens de ter sorte e tens de safar sempre. E eu acho que represento um bocadinho essa minoria, até porque eu defendo sempre as pessoas com formação, não fecho as portas às pessoas que não têm e que tiram cursos na ACT e tiram cursos noutro sítio. Para serem atores e para conseguirem se engrar neste meio, mas eu acho que devia haver mais oportunidades para pessoas que estão a estudar no conservatório, devia haver uma forma dessas pessoas poderem estagiar em televisão, estagiar em cinema, só que o meio está demasiado viciado para isso acontecer e, portanto, continua-se a privilegiar a imagem e pessoas que, por vezes, não têm talento nenhum. E isto tem que se dizer. Na tua verdade, os amigos que se fazem neste meio são mais verdadeiros? É assim, os amigos que eu tenho e que me são chegados, 80% são amigos que eu já tinha e que trazia da minha infância e que passaram por mim este processo todo. E depois tenho pessoas que eu fui conhecendo no meio e que de facto são muito minhas amigas e que eu gosto imenso e que respeito e que são pessoas que eu sei que têm uma forma de pensar muito idêntica à minha e que são boas pessoas. Eu, quando posso trabalhar com boas pessoas e bons atores, que é raro, hoje em dia para mim já é mais possível, porque eu, felizmente, quando faço os meus projetos, posso escolher com quem trabalho. É sempre melhor tu trabalhares com pessoas em quem confias e gostas e que têm talento. Mas eu tenho pessoas, por exemplo, conheci o António, que foi uma referência muito forte para mim. O Zé Raposo é um homem que eu adoro e amo e que foi um mestre para mim. Depois tenho a Diana, tenho a Inês Castelo Branco, tenho o Raminhos, tenho o Borges, tenho o Fernando Rocha, tenho, sei lá, tenho o Nilton, tenho tantas pessoas que sou amigo e que gosto e que respeito e que eu sei que me respeitam. Tenho muita gente que gosto de trabalhar e que vai-se conhecendo pessoas boas, mas é como tudo na vida. Tu, também na tua profissão, conheces pessoas boas e pessoas más. Agora, o difícil é tu depois também te defenderes dessa energia, às vezes, menos positiva que existe no local de trabalho. Nunca te iludiste com as palmadinhas nas costas? Não. Houve uma altura que me cheguei a iludir, mas não, as palmadinhas nas costas depressa passam a empurrões nas costas, portanto, não tem nada a ver. Eu hoje em dia não espero nada, não me iludo com nada, sei que aquilo que consegui até agora não é nada. É a única coisa que que fico com a sensação é de consciência tranquila, tudo o que fiz até agora. Mesmo que os outros pensem que aquilo que já atingiste é muito, tu continuas a achar que não é nada? Não, eu acho que fiz o meu papel. Eu acho que para tu atingires um patamar, é assim, há pouca coisa que eu não tenha feito artisticamente. Uhum. Tirando pintura, que tenho péssimo jeito, não tenho jeito nenhum, nem para, continuo a fazer os bonequinhos da mesma maneira. É uma bola, que é a cabeça, depois é um traço, que é o corpo, e sou péssimo. Isto pode ser considerado um marco ao realismo, e qualquer dia estás aí a vender quadros como se não houvesse amanhã. Se calhar é por aí o meu caminho. Se calhar aí agarrar um pincel e atirá-lo para a tela e cheio de raiva. Não, sabes o que é que eu acho? Eu acho que a única coisa que eu consegui hoje em dia, que me orgulho muito nestes meus vários anos de profissão, é eu trabalho com qualquer equipa, chego a qualquer lado e toda a gente gosta de trabalhar comigo e toda a gente me respeita, e eu dou-me bem com toda a gente, desde a empregada da limpeza ao diretor de estação, trato toda a gente da mesma maneira, e eu noto que as pessoas olham para mim e já me respeitam, já é aquela coisa, e isto tu ganhas com a tua forma de estar na profissão e como, a forma como tu lidas com as pessoas e como tu te entregas. E para mim a coisa que mais orgulho me dá é que toda a gente olha para mim e diz: este gajo é um profissional de primeira, este gajo trabalha muito, este gajo é um gajo porreiro, este gajo é um gajo simples e não complico. E isso para mim é o maior ganho. É uma aprendizagem que também tiveste com a tua carreira em não te achares o maior. Sim, mas isso foi desde muito cedo. Eu felizmente apanhei uma paulada muito cedo, aos 19 anos, quando fiz a Pensão Estrela, e foi o meu primeiro trabalho em televisão, e achava que depois de 9 meses na televisão, que a partir de agora ninguém para, e sou o maior, tinha 19 anos. E depois tive um ano basicamente sem trabalhar, sem fazer nada, tive que voltar ao bar onde trabalhava, na Praia da Vieira, e deu-me para pensar e para encarar a minha profissão de outra maneira. Portanto, hoje em dia, por isso é que eu não cheguei a lado nenhum, hoje em dia... A coisa mais importante na minha profissão é fazeres um caminho seguro e tranquilo e, acima de tudo, teres o respeito das pessoas que trabalham contigo. Nada está a ganho. Tu hoje podes estar em alta e és o maior, e passado 15 dias as pessoas olham para ti e já se esqueceram. E, para mim, o mais importante é, quando as pessoas se lembrarem de mim um dia, mais tarde, vão se lembrar como um gajo porreiro, e vão se lembrar: pá, este gajo era um profissionalão, pá, este gajo, trabalhar com este gajo era muito fixe. E é isso para mim que é o mais importante. Não te aborrece quando perguntam: mas quem é o Marco Horácio? A primeira resposta que se dê seja: é o gajo do Levanta-te e Ri. É isso, ou sem pescoço? Ah, é o gajo sem pescoço. Não, sabes porquê? Até porque o Levanta-te e Ri foi um marco muito importante na minha vida. Lá está, o primeiro marco, se calhar, importante na minha vida. Já tinha feito muita coisa antes. E é engraçado que as pessoas desconhecem. Eu tenho uma carreira de teatro antes. Uhum. E que fiz muitas peças e fiz muito teatro, desde revista, de Mala Posta, na Barraca, fiz várias peças de teatro, fiz teatro independente em que montávamos o cenário, tirávamos o cenário. Num ano ganhámos, acho que foi 60 contos na altura, e portanto era mesmo por amor à camisola, já passei todas as fases. E, de facto, as pessoas ligarem-me ao Levanta-te e Ri, para mim até é um privilégio, porque foi um programa que, de facto, marcou um ponto de viragem na comédia em Portugal e de repente surgiram mais humoristas. Era um humor muito político e muito social. Na altura não se fazia, que havia um bocadinho de receio de apontar nomes e de falar de figuras públicas ou de políticos. E o Levanta-te e Ri veio um bocadinho abrir um bocadinho a comédia e o humor que se fazia em Portugal. E as pessoas em casa começaram também a perceber que o humor era uma arma muito importante para criticar, tal como a revista foi na altura do fascismo. A comédia, depois do Levanta-te e Ri, começou a ser uma comédia mais aberta, mais política, mais social. As pessoas começaram a criticar costumes, formas de estar, e de facto o Levanta-te e Ri trouxe isso, e o stand-up tem muito isso, que é criticar aquilo que se passa no momento e um bocadinho pôr nos humoristas aquilo que as pessoas todas pensam em casa. Há pena ou compreendes que as pessoas não conheçam esse passado underground que tu tiveste e que falavas aí? Eu acho que quando as pessoas se interessam realmente por nós, vão acabar por descobrir, e hoje em dia com o Google as pessoas podem eu não culpo as pessoas, até porque a televisão tem uma força muito grande e portanto é normal que as pessoas não tenham ido ao teatro e não me tenham visto a fazer teatro ou o tipo de espetáculo sem ser televisão. Acho engraçado, e quando alguém chega ao pé de mim e diz: ah, eu vi uma peça que tu fizeste, não sei o quê, isso para mim isso aí dá-te mais prazer e mais valor do que digam: ah, eu vi-te em Rio Maior, no Levanta-te e Ri, não sei o quê. Há uma... Não, para mim fico muito contente, porque, ou seja, é uma pessoa que me segue muito anteriormente e, portanto, conhece um bocadinho do meu percurso. Porque a maior parte das pessoas acham que eu entrei um bocadinho de paraquedas na profissão e que apareci no Levanta-te e Ri. Do nada. Sim. E não, há muito trabalho. Ou seja, eu comecei a fazer o Levanta-te e Ri quando tinha 30 anos e eu comecei a fazer teatro aos 19, portanto, há 11 anos que já andava a bater palcos e a fazer animações e a fazer música ao vivo e a fazer uma data de coisas dentro da área. E de repente o Levanta-te, como há muitos atores também que apareceram agora e que de repente são acham que apareceram agora na televisão e que já vêm de trás e que já têm muito palco em cima. A televisão corrompe os valores dos outros meios? Ou consome o valor dos outros meios? Se tu deixares sim. Aliás, o básico é, a partir do momento em que tu fazes televisão e depois estás muito tempo sem fazer teatro, quando voltas para o teatro, a própria postura em palco, a posição do corpo é diferente. Na televisão tu trabalhas sempre para a câmara, e em teatro podes estar de costas para o público. E quando estás muito tempo a fazer televisão e voltas para o teatro, tu esqueces disso, cá está a quarta parede, e se tu não te reinventas, parece que estás a fazer televisão. Por isso é que há pessoas que vão ver atores no teatro e não gostam de os ver, porque a forma de estar em palco é completamente diferente. E portanto, se tu, e isto é um exemplo mínimo, mas como é óbvio, a televisão é uma coisa muito imediata. Tu, quando fazes teatro, demoras 3 meses para criar um personagem, e quando se cria um personagem é de dentro para fora, emocionalmente. O que é que este personagem é emocionalmente? Tu crias a carga emocional e depois, sim senhora, fisicamente tu transportas isso. Em televisão não tens tempo, porque para a semana vais filmar. E portanto, às vezes tu vais querendo o teu personagem, e isso acontece muito nas novelas. Tu, a partir de, não digo a meio da novela, mas depois de 20, 30, 40 episódios, tu começas a sentir os atores a crescer com os personagens, porque tiveram tempo, não tiveram tempo antes, mas têm tempo durante as gravações de trabalhar emocionalmente a personagem. E tu notas isso até os atores conseguem fazer isso, e os atores que não têm tanta experiência e não têm tanto palco e não são tão atores, nunca chegam lá. E depois, quando vão fazer teatro, é um bocadinho a mesma coisa que fazer televisão, e não passa. A televisão tentou consumir os teus valores? Eu acho que a televisão tenta consumir os valores de toda a gente, até das pessoas que estão a assistir. Portanto, nós que estamos a fazer, estamos mais expostos a isso ainda. No meu caso, acho que não consumiu valores nenhuns, até porque eu não faço questão de fazer só televisão, e não vivo bem sem fazer televisão. Portanto, não me concebi o valor nenhum até hoje em dia. Quando eu faço algum projeto televisivo, eu tenho que sentir que a minha participação vai para além de uma mera apresentação. E eu falo mais da apresentação, porque quando faço qualquer coisa mais ligada a sitcoms ou tens de fazer trabalho de ator, eu consigo, ou seja, tenho margem para trabalhar e eu tenho essa, na apresentação é que é um bocadinho mais, tem que ser uma coisa mais imediata. E a mim não me consumiu, até porque eu continuo com os mesmos valores e continuo até quando as pessoas me dizem, ah, você é apresentador, eu digo sempre, eu não sou apresentador, eu sou ator, apresentador é uma variante, ou seja, eu não sou apresentador nenhum, a única coisa que eu faço é ser o mais sincero e o mais profissional possível, e se me enganar, enganei, se me enganar, olha, paciência, sou... O maior orgulho que se pode ter numa carreira é chegar a um ponto em que há a capacidade de dizer que não. Sim. Quando tu tens... Ou a liberdade de dizer que não. Eu acho que mais, sim, quando tens essa liberdade... Não sei se é o... Eu acho que é um dos pontos mais altos da tua carreira. Talvez o ponto mais alto da minha carreira seria um dia um diretor de estação chegar ao pé de mim e dizer assim, olha, tenho este dinheiro para te dar, podes fazer o que tu quiseres. Isso é teres a carta branca de fazeres aquilo que realmente tu queres fazer. Mas eu acho que sim, é um ponto muito alto, porque isso de repente demonstra que as pessoas têm respeito por ti, tu tens respeito por ti, que é o mais importante. E que os teus valores, de alguma maneira, não foram corrompidos. E isso eu acho que... Porque eu digo sempre, nós antes de sermos artistas, somos homens, somos pais, somos amigos, e não nos podemos esquecer das nossas raízes, de onde nós vimos, e transformarmos noutra coisa qualquer para as pessoas, não é? Eu acho que tudo o que tu trazes de trás, de legado, todas as dificuldades, todas as coisas boas que tu trazes da tua vida, tu tens de aplicar no teu trabalho. Até porque tu tens que ser uma mais-valia na vida das pessoas, televisivamente. E, portanto, eu acho que quanto mais personalidade, quanto mais valores tu tens, mais valores tu vais transmitir às pessoas. E eu acho que tu não podes transformar a tua estadia na televisão numa coisa precária e pobre. Porque senão vais tornar a vida das pessoas precária e pobre também. Tem que ser uma coisa enriquecedora. Muitas vezes tiveste que pedir desculpa a ti próprio por faltares ao teu próprio respeito. Não, porque... só vou fazer isto porque preciso muito. Eu acho que isso aconteceu, mas nunca em televisão. Eu acho que isso aconteceu-me um bocadinho no início, antes do meu filho nascer, em que... Mas também só me aconteceu uma vez. Em que eu... E isto, se tu falares com qualquer pessoa da área e que tenha feito stand-up, vai-te dizer a mesma coisa. Sim. Todos nós passámos por isto, que é fazer espetáculos em discotecas. Opa. E não é só em discotecas, é às 3 da manhã, ou seja, para a música e tu entras às 3 da manhã para fazer 30 ou 40 minutos de stand-up. As pessoas estão em alta, já estão regadas e tu de repente entras e... imagina, é como se tu tivesses a copular com uma bela fêmea e a mãe entrasse um gajo, olha, agora vou dizer aqui meia dúzia de piadas, está bem? Nós relaxem um bocadinho e pá, não se chateiem. E é a mesma coisa, tu entras numa tosteca às 3 da manhã e tipo, não, agora vou fazer aqui um bocadinho de... É uma experiência que fica para a vida, mas é avassalador. E eu lembro-me, estava com a minha produtora na altura e eu entrei e disse assim, bom, isto é para o carrinho do bebê, para comprar o carrinho do bebê. E entrei e fiz, é sempre um desafio, mas foi das vezes que eu lembro-me que de facto trabalhei mesmo pelo dinheiro. E a única. E disse quando saí, e também era pela experiência, deixa-me cá ver como é que isto corre. Como é que funciona? Porque também é bom tu desafiares e tu ver se consegues domar um público que é muito difícil. E as coisas correram, felizmente correram bem, não foi fácil, e eu comprei o carrinho de bebê, que era o que eu precisava na altura. Gostar tanto do filho, gostar tanto da criação, como tu falaste há pouco, faz com que não consigas dizer tantas vezes não a ele. Eu digo muitas vezes não ao meu filho por um simples motivo, porque eu acho que ele tem que estar preparado para os nãos da vida, e quanto mais cedo ele perceber que o não, não quer dizer que ele não seja bom ou que ele não possa fazer aquilo que está a pedir ou que aquilo está interdito a ele, mais cedo vai perceber que faz parte da vida. Às vezes temos que ouvir um não, e o não pode se transformar num sim mais tarde. Eu acho que o importante aqui é tu explicares o porquê do não e ele perceber que não é uma coisa pessoal, é uma coisa de educação, que é o melhor para ele. E nós como pais, o fundamental e o principal, tu queres o bem-estar do teu filho, e portanto o não é essencial, porque o não tem que ser uma coisa que te impeça de crescer ou de seres feliz. Faz parte da vida. Às vezes é um problema que tu tens que aprender a contornar e pensares, ok, pá, o não é um não, da mesma maneira que um sim às vezes pode ser prejudicial para ele. Um não domestica a personalidade. Sim, assim, quando são crianças, sim. Eu acho que a relação que eu tenho com o meu filho é muito especial. Sempre foi. Eu tenho uma relação com ele, estou a falar contigo e falo com ele da mesma maneira. Eu nunca falei com ele muito abebezado. Tenho uma relação muito aberta e franca com ele. E explico-lhe sempre as coisas. Quando digo que não ou quando ponho de castigo, eu digo sempre, vais ficar de castigo no quarto, pensas naquilo que aconteceu e depois eu venho cá mais tarde para falar contigo. Para eu perceber se tu percebeste e para te explicar. E depois chego ao pé dele, tenho uma conversa muito franca e honesta com ele, e ele percebe, ele hoje em dia já percebe. Mas eu acho que é fundamental para o crescimento das crianças, da mesma maneira que eu acho que uma palmada dada na altura certa também faz milagres. O não tem que ser, faz parte de uma educação coerente, porque senão estamos a criar miúdos mimados e que se habituam que tudo é fácil e acho que depois não estão preparados para a vida, porque a vida é muito mais complicada do que isso. Na vida, e também com o teu próprio filho, és pessoa de dar segundas oportunidades? Claro que sim. Eu acho que depois de haver um desculpa, pá, errar é humano. Quando se é criança, errar é normal e faz parte. Mas entendes quando o desculpa é sincero e quando o desculpa é mais matreiro? Sabes que eles têm um efeito sobre nós, eles são, como dizia o Ricardo Araújo Pereira, são pequenos Hitlers, e é verdade. O meu filho às vezes está a fazer o mal e eu quero começar, e ele já me está a pedir desculpa, quero começar a desancá-lo, e ele já me está a pedir desculpa, porque ele já se apercebeu que está a fazer mal. E portanto, agora não sei se, eu acho que pode ser considerado sincero, porque, ou seja, ele já tem noção da realidade. Uhum. Como é óbvio, eles sabem perfeitamente, se eles forem pelo lado mais meloso, e mais eles conseguem manipular perfeitamente os pais, e nenhum pai vai dizer o contrário. Quando o nosso filho nos abraça, nos beija e nos pede alguma coisa, é difícil dizer que não. Mas eu acho que faz parte da idade, e felizmente eu tenho um filho que está muito ciente da realidade, e mesmo quando me pede algum brinquedo ou qualquer coisa, o engraçado, quando ele me pede, agora está com a mania das nerfs. E quando ele pede uma Nerf, o gajo, a primeira coisa que vai ver é o preço, e depois vira-se para mim e diz, é um bocado caro, não é, pai? E eu assim, não sei quanto é que é. Ah, pois é um bocadinho. E ele nem sequer insiste e vai ver outra coisa mais barata. Ou seja, ele tem noção, mas isto foi educado desde muito pequeno, que não pode ter tudo o que quer e que às vezes tem que merecer aquilo que quer. Há um lado adulto que é preciso cultivar a par da meninice. Sim. Eu digo sempre, quanto mais cedo. Não podemos educá-los de uma forma muito severa. Eu acho que eu sou muito equilibrado com o pai. Sou extremamente afetuoso com o meu filho. Muito afetuoso. E também sou extremamente exigente. E eu acho que, por exemplo, o meu filho é um miúdo que tanto se dá com adultos, brinca com mais novos, e é um miúdo muito educado. E é muito de abraçar as pessoas. Ele é muito, muito sensível. E isto é giro, porque tu crias um filho, é um bocadinho, para já é um projeto para toda a vida, e é uma, como é que eu te vou explicar isto? É um bocadinho, é como se tu estivesse a jogar pinball e tu estás a tentar, dás um toquinho de um lado, dás um toquinho do outro, para ver se aquilo, se a bola se encaixa. Sim. E crias um filho é um bocadinho a mesma coisa, vais dando um toque deste lado, dás do outro, e vê se a bola de facto cai lá dentro. E isto, os toques são dados com sims e com nãos. Não há aqui meio termo. Esse afeto que dás, essa sinceridade que tens, é uma forma de exorcizar o afeto e sinceridade que não tiveste enquanto miúdo? Sim, principalmente da parte do meu pai. A minha mãe não. A minha mãe sempre foi muito afetuosa e continua a ser. Mas o meu pai sempre foi. Mas isto faz parte da minha geração. A maior parte do pessoal da minha geração, o papel do pai era de trabalhar e sustentar a família, e o papel da mãe era criar os filhos. Portanto, este desequilíbrio emocional não faz parte, acho que, da minha geração. E hoje em dia, felizmente, não vivo assim com o meu filho. E a única coisa que eu acho é que, para o meu pai, que teve 4 filhos, ele emocionalmente podia estar tão mais preenchido hoje em dia. Uhum. Como eu me sinto só com um, portanto, eu acho que mas isto tem tudo a ver. Hoje em dia não há que culpar ninguém, porque se o meu pai tem esta forma de estar, ou tinha é porque os pais dele também tinham e porque os pais dos pais também tinham. Isto vem de trás. Felizmente eu consegui um bocadinho quebrar essa... Porque isto depois já é uma... Já é uma forma de estar emocional que vem de trás. E depois ou tu tens a capacidade de quebrar o ciclo, porque eu rapidamente podia ter sido igual ao meu pai, porque normalmente estas coisas perpetuam-se no tempo. Mas não, tenho uma forma completamente diferente de criar o meu filho. Sou exigente, como o meu pai sempre foi comigo e com os meus irmãos. Não sou tão intransigente com ele, sou muito mais flexível. E depois sou extremamente carinhoso com o meu filho e afetuoso, porque eu acho que faz parte... este lado, porque ele preenche muito emocionalmente e eu sei que ele precisa disso também, até para complementar a fase em que eu o chamo à razão e chamo à atenção, e para ele perceber que tem este lado, mas também depois tem um lado afetivo. Quando o teu pai é mais carinhoso com o teu filho, perguntas para ti próprio: porquê é que não foste assim comigo? Não, eu acho que... Ou há um olhar de pai babado que pronto... Não, porque eu acho que para já há aquele mito que normalmente os avós, que os netos tragam os netos e são muito mais afetuosos do que connosco, não têm que ser tão exigentes, porque não esperam tanto dos netos como esperam dos filhos. Eu quando vejo o meu pai com o Guilherme a brincar e o meu filho, de facto, dá as voltas ao meu pai, dá-me vontade de rir, porque é engraçado como de repente um miúdo tão pequenino consegue transformar o meu pai, que sempre foi um bocadinho gelo e um bocadinho... numa pessoa afetuosa e mais paciente e calma e que deixa fazer tudo e aos filhos não deixou fazer nada. E acho engraçado como é que os... Eu acho que até para o meu pai é bom ele conviver muito com o meu filho e com as netas, porque o tornaram mais manso e mais afetuoso e até mais flexível. E, portanto, a mim só me deixa agradado e às vezes até ainda brinco com o meu pai e digo: ah, agora com o neto deixas fazer tudo, mas os filhos... Foi, e ele: ah, não sei o quê. Ah, a neta é diferente e não sei o que mais. E acho muito, muito engraçado como é que eles conseguem suavizar às vezes um coração endurecido com a vida e com a educação que teve. E o meu pai, de facto, está muito mais chorão do que era antigamente. Perdoa-se ou compreende-se? Eu acho esse lado mais de ice father. Pois. Eu acho que quando tu atinges uma certa maturidade, que eu já atingi, eu acho que não podemos culpar os nossos pais de nada. Os nossos pais tentaram o melhor. E gosta-se dos dois da mesma maneira? Sim, sim. Acima de tudo. E às vezes consegues achar que... O meu pai é assim também porque a minha mãe deixou. Ou seja, a culpabilização não passa só por um, porque isto, um casal são duas pessoas. Mas lá está. Isto tem muito a ver com o passado e com a educação que vem de trás. E, portanto, eu não culpo nada aos meus pais. Aliás, só tenho que agradecer, porque eu digo sempre: se eu estou aqui... vivo isso, devo aos meus pais, nem que seja pelo instinto básico de: ok, estou aqui e se eu tenho o prazer de estar aqui, de fazer aquilo que faço, tenho o filho que tenho, se dou a educação que eu tenho ao meu filho e a forma de estar que eu tenho com o meu filho, eu devo aos meus pais, senão nem sequer cá estava. Sim. Portanto, não podemos culpar os nossos pais de nada, porque isto vem de trás, é uma coisa quase neuroquímica que se instalou na... Portanto, a única coisa que eu acho, e aquilo que fico com pena, porque eu acho que o meu pai podia ter sido tão mais feliz se tivesse aproveitado os filhos que teve, e podia ter uma relação muito mais emocional com todos eles, e podia sentir-se que era muito mais preenchido hoje em dia. Mas, por outro lado, eu não o culpo de nada, nem posso culpar. Em relação às relações, quando um amor termina, um casamento falha, um namoro acaba, como é que se volta a acreditar que nós podemos voltar a gostar de alguém? Pá, partindo do princípio que quando as coisas terminam, a culpa é sempre dos dois lados. Ou seja, a partir do momento... Nunca te culpabilizaste mais a ti? No sentido de como tomas as dores dos outros... Um sentimento mais... A culpa, se calhar, é 80% minha. Já não sou assim hoje em dia. Eu acho que houve uma altura... Se há um defeito que eu tenho nas minhas relações, é que dou sempre tudo. Porque eu acho que as relações não se pode desistir à primeira e tem que se tentar por tudo que as coisas deem certo. Problemas todos temos. O tudo não traz mais desilusões? Traz mais desilusões, como também depois traz mais intensidade na relação. Ou seja, se tu dás tudo numa relação e se outra pessoa der tudo também, a relação é perfeita e torna-se fortíssima emocionalmente. Se tu vais só a meio gás e a pessoa dá tudo, ou tu dás tudo e a pessoa vai a meio gás, perdes alguma coisa pelo caminho. Portanto, eu acho que é preferível dar sempre tudo da mesma maneira como eu gosto de confiar logo nas pessoas quando as conheço, porque eu acho que tenho que dar esse voto de confiança e depois as pessoas com o tempo vão-me demonstrando se valeu a pena ou não. Numa relação acho que não vale a pena ir a meio gás, ou dás tudo ou não dás. Depois é que tu vais, se te desiludires, pá, desiludes de uma maneira muito forte. Se não desiludes, também vives as coisas mais intensamente. Eu acho que nada dura para sempre, mas temos que pelo menos trabalhar para que durem e fazer com que durem. Isto pode parecer um bocadinho contraditório, mas eu acho que uma relação com outra pessoa não podes vivê-la com o pé atrás, porque tens medo de vais magoar, ou tens medo de sofrer, ou tens medo porque das coisas boas na vida estás apaixonado e gostares de outra pessoa e partilhares a vida com outra pessoa. Quando isso não acontece ou é meio gás, o mais certo é a relação não durar, como é óbvio. Quando eu nunca fui homem de desistir de nada, e no caso da mãe do Guilherme as coisas foram até ao ponto que eu achei que era possível ir, tentámos tudo para as coisas voltarem, e só que não deu certo, e portanto hoje em dia tenho uma relação, aliás sou o melhor amigo da mãe do meu filho, tenho uma relação muito saudável com ela, o meu filho é felicíssimo, que é o mais importante, mas tens que ceder muito e tens que amar muito o teu filho para conseguires ter este tipo de relação com uma ex ou com a mãe do teu filho quando estás separado, porque tem a ver muito com tu cederes. Eu acho que hoje em dia quando se tem filhos tem que ceder muito, porque a felicidade dele está acima de tudo. Continuar a acreditar no amor, acho que é muito difícil hoje em dia, principalmente para as novas gerações, conseguirem descobrir verdadeiramente o que é o amor. Acho que só vão descobrir quando tiverem filhos, porque hoje em dia é tudo muito imediato, é tudo muito rápido, sim, e tudo muito fácil. E as borboletas já não se chegam, sim, a sentir, sim, sim, sim. Se ela vai estar à hora marcada ou não vai, já não é uma coisa que mexe contigo, porque há telemóvel e consegues desmarcar ou consegues avisar, já não há aquela espera. E eu tenho pena por isso, destas gerações não passarem por isso. Uma perda de encanto. Acho que sim, e de romantismo até, e de mistério. Sim. Hoje em dia tu vais, conheces uma miúda e se queres saber mais sobre ela vais ao Facebook e vês as fotografias e depois é isto. O facto de tu tens as redes sociais, depois tu às vezes enganas-te porque tu achas que pelas fotografias consegues conhecer uma pessoa e perceber como é que... Não dá. Não dá. Tu tens de perder tempo com a pessoa, ou seja, falar com a pessoa, conversar, sair, perceber... E hoje em dia... As pessoas não sabem estar umas com as outras. É. E depois tu crias uma imagem através de fotografias. Ah, ela deve ser assim, ou ele deve ser assim, deve fazer isto e aquilo e não sei o quê. E depois tu crias a expectativa tão alta, porque quando estás com a pessoa pessoalmente, se não corresponde aos teus padrões, tu desistes logo. Logo. E portanto não chega a haver o enamoro, o conheces a pessoa, o moldar-te à pessoa. As pessoas estão muito inflexíveis hoje em dia. À primeira discussão, separam-se. O que é que te chateia em dar entrevistas? A mim não me chateia grande coisa, se calhar me chateia mais é o facto de todo o percurso até chegar lá, porque eu acho que depois quando estou a dar a entrevista sinto-me relativamente bem, em alguns casos, mas o que mais me chateia e quando penso antes é, eu acho que não tenho muita coisa para dizer ao mundo daquilo que já não tenha dito e portanto às vezes passa um bocadinho por aí o facto de não gostar de dar muito entrevistas. E foi a tua entrevista aqui nas conversas seguidas. Muito obrigado. O mais deprimente era impossível. Muito obrigado por teres vindo às conversas seguidas. Foi um prazer receber-te. Voltamos na próxima semana com um novo programa. Beijinhos, abraços e um ótimo fim de semana. Ela escreveu que não queria mais, mas eu não gostei, mas aceitei e virei a página. Disse que concordava e sem mágoas, se ela quisesse aparecer na mesma, era nas calmas. E pensava até parece que adivinha, que quando estava com elas nessa noite ela vinha para aproveitar a vida e eu sentia nos lábios dela só de leve aquele copo de vinho. Aí o racional já não interessa, ele tinha tudo o que ela precisava, mas depressa. Ela entendeu o chorão e que toda a patricinha adora um vagabundo e que a nossa cena era essa. O tempo voava quando me sentava com ela, e se eu tivesse sem telefone sentava com ela. A verdade é que juntos